Bom, falei de paz, falei que o pacto não pode ser quebrado com Deus e que os manos precisam ter fé. Quem precisava me ouvir, mano? A maioria não. Então curte esse som, ladrão. Tanto falei de paz, até tupi seus ouvidos. Hoje você tá perdido e minha palavra continua no ar. Agora e sempre estará, um grito na eternidade. O livro da vida é o caminho da verdade sendo dita e por nós praticada. Já andei em quebradas e pelos becos escuros, lugares impuros com furos de bala, onde quem foi não voltou, onde você nem andou. Ali o mal predomina, primeiro a sua consciência, transbordando fraqueza por um dinheiro na mesa que nem pertence a você. Pelas drogas surgindo pra matar ou morrer, pelas bravuras só por ter um cano na cintura. Você me jura, me fura, serei um corpo a mais na sepultura. E o prejuízo não morre, fica pra quem vive. Atrás ou fora de uma cela, nunca vai ser livre. Eu nunca tive um revólver à minha disposição, mas eu tive um apontado em minha direção. Eu não vinguei porque eu tinha muito a perder. Meus filhos, minha razão de viver. Se eu falei de paz, tenho que ser exemplo. E se um dia eu quem vai dizer é o tempo. Por enquanto não pretendo retornar ao início. Eu não quero tropeçar nessa droga de pedra de vício. Química, química, aham. Química, química, química. Química, química, aham. Oh, química, química, homem química. Tem mais química que rato de laboratório. Homem química, yeah, pura droga do corpo. Vai tragando a morte se a vida é um sopro. Homem química, química, destaque de um velório. Tem mais química que rato de laboratório. Homem química, química, pura droga do corpo. Vai tragando a morte se a vida é um sopro. Mas uma vida começa a ser deixada de lado num carro fúnebre. Um corpo abandonado, uma vida sem alma, uma batalha sem glória. O motivo do porquê razão é a mesma história. Um tiro pela culatra, farinha no nariz, mas um fulano estourando a própria veia do crânio. Quer ser chamado de noia, vai, continua nessa. Você acha joia, tá, consome o que não pensa. Tem drogas de montão e o que não falta é caixão. Participar dessa roda, qualquer hora é rota. Enquadrados por nada, calibres cheios de bala. Sua última tragada, seu tic-tac para. Overdose, o sangue escorre pelo nariz. Então, foi você quem quis, agora está feliz. Talvez de baixo ou de cima, talvez por ambos os lados. A morte se aproxima e o viciado é levado. De que adianta lutar contra a morte agora? O seu anjo se cansou, sua vida quer ir embora. Sua perna não anda, sua cabeça não pensa. E seu corpo sente uma dor imensa. Deus se livre, mano em mim, a droga está na frente. Queima teu coração e explodirá sua mente. Sua autópsia será o teu veredito, que na folha de óbito estará escrito: química, química, aham. Química, química, química. Química, química, aham. Oh, química, química, homem química. Homem química, química, destaque de um velório. Tem mais química que rato de laboratório. Homem química, química, pura droga do corpo. Vai tragando a morte se a vida é um sopro. Homem química, química, destaque de um velório. Tem mais química que rato de laboratório. Homem química, química, pura droga do corpo. Vai tragando a morte se a vida é um sopro. E aí, negão, até curte seu som, ó. Mas você é tudo isso mesmo? Não fuma, não cheira, não rouba. Mó carão você tem, dá uns dois aí, o barato é louco, mano. Ei, eu não sei e também não quero nem saber. Que gosto tem um bagulho, meu corpo não é entulho. Pra ser jogado de lado, fumado, cheirado, dopado. Um viciado sem sorte, tragado pela morte. Eu vejo tanta criança queimando a própria infância. Falta de exemplo dos pais ou mordomia demais? Garotas, lábios queimados, cachimbo ou baseado. E a busca não para, mesmo que fique bem mais cara. A dependência aumenta a cada dia que se passa. Já tive sonhos futuros com esse mundo em desgraça. Mas ergui minha taça, valorizei minha raça. Sou negro, dá pra sacar? MP de Araguá, só deixo claro pra você que não tenho nada a ver com seu jeito de ser. Pois cada qual um proceder, mas é bom lembrar. Meu rap é isso aí, canto pra conscientizar e não se destruir. Por isso eu tô aqui, já passei pelo pior. Mas não fui digno de dó, nem erva, nem pedra, nem pó. Só sei que se pá, se um dia precisar viajar de avião, não, prefiro o busão. Química, química, aham. Química, química, química. Química, química, aham. Oh, química, química.